Nada vale te entender se o seu mundo anda sem coragem. Você sabe o quanto dar ao que perdeu de tudo que se fez seu de verdade. Vê se levanta, vê se descansa.